Capítulo 3. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda correção, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia, ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminei as nações. Destruí suas torres. Suas ruas ficaram desertas. Suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes. Nenhum sequer. Pensei: agora eles me temerão. Certamente ouvirão minhas advertências. Então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas. Mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Naquele dia, vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos. Não haverá mais arrogância em meu santo monte. Só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Não mentirão nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião. Grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia, se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos que os oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei.